Leve pronto, livre decolagem vista no 0, vento 1, 0, 0 graus, 79, 2781. Pode autorizar 2781. Uno decolado 51, controle 119, décima 8, boa viagem. 198, obrigado pela volta. Salvador, boa noite, Azul 2781. Azul 2781, contato análise do código de preparamento 180 via Arbor. 180 via Arbor. Quero confirmar se tem condições de liberar a restrição de altitude, ou Azul 2781. Fiz as restrições 2781 após 2010 e foi Elefa. Gente, após 2000, direto Elefa, obrigado. Bom, meus meninos, sua identificação, desce a via Mari para nível 050, ajustamos 092. 050, ajustamos 092, quanto mais vai rápido? Tenha pro Mari, bom, meus meninos. Bom, meus meninos, informa o Salvador para visual, pista em usar 10, procedimento ELEM 76. Vento de 120 graus 079, ajuste 1012, temperatura 27. Visibilidade acima de 10, teto 1077. Obrigado. chame 6259, passe nível 160, chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. Ok, 1251, alterna 13325-6259. Salvador, Autorizada, linha área decolar 3197, vento 110 graus 89. Autorizada, linha área decolar 3197. Caso negativo no 260. Boa noite, 3197. 97 no perfil da subida da El. Então 3197, contato radar, sub mantenha 360, saída da El. 360, atenção, 3197. Para 2000 pés, sem restrições, ajuste 1-0 no 2, autorização para o procedimento de LSF, da pistão 1-0 está estabilizado. Decola pistão 1-0, curva direita, saída boa, transição Alefa, controle 119.8, transponda 5570, gol 9-0 na zona. Estressado com o fim, 3-1-3-8-0, Arbore Lefa, 98-0. O 7-0, Portão 4, Jambão. Grato, 1-0 na zona. U2781, no chão centro do Recife, 128.8, alterna 126.0. 288.0, U271, obrigado, boa noite. Boa noite, bom dia. 66, baixada e travada. Ano 866, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 118, 95. Ano 97, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Recife, 25, 1, alterna 3325, 3197. 0 vento 110 graus, 89. Ele voa do 1866. Papa Romeu, Charles Serra Eco, boa noite. Chegada Mário, deixa para o nível de voo 050, ajuste 1092. 050312 na Mário, Charles Serra Eco. Saída da Eolida Mótima, controle 1198, tração 5572, voo 1775. Portão 2, chama pronto, 1775. Chama bem, 1775. Charlie Serra Eco, desça para 2, seu pé sem restrições, ajuste 9012, autorização para procedimento de LS excluída, pressão 10, responsabilizada. 2012, autorizado em LS 10, Charlie Serra Eco. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, vento 1, 1, 0 graus, 8, 9. Alinhar com 1, 0, bom, 0, mais 9. Obrigado. Que bom, na fantasia. 0099, decolada 220, controle 119, decimal 8. Ajuste 9012, autorizado o final do procedimento de EGS-2 da sessão 90, estabilizado. 2012, autorizado o procedimento, vou informar estabilizado. Vou 1168. Aparra meu carreta a eco, completando o procedimento, sendo torre 118, decimal 95. 2895, é. Gol 1099, saída árvore, Eleca. 1099, contato radar, subindo a penha 360, saída árvore, Eleca. 360, árvore, Eleca. Opção está baixada, Jalara. Charles Eleca, muito boa noite. Prossegue para pouso na 1090. Poderia confirmar o voto? 120 graus, 89. Poderia cancelar o pouquinho para 17? Afirmativo, já está pronto o cancelamento? Ah, afirmativo. Cancelado aos 2222, circuito pela direita da 17, reporta na final, Charles, que é recorde. Sente, reporta na final da 17, Papa Romeo, Charles, é recorde, circuito pela direita. Bom, 705, PLB 146, autonomia 3 horas e 40, saltar na Florianópolis. Pronto, portátil. 705, livre táxi até o ponto de espera da 10, direito via Índia, no ponto de espera, torre 1895, QNH 10, 12. 405, livre táxi, a Índia, ponto de espera da 10, 2, 718, 95, 1012, com 705. Salvador, gol 1705, o ponto de espera da 10, tá pronto. Papa Romeo, Charles, só tem grosso final, 17, baixar de checada. Charles, Terra Eco, avistado, ponto autorizado, pista 17, vento 1110 graus, 8 lances. Ciente, ponto autorizado, 1107, Papa Romeo, Charles, Terra Eco. 1705, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1110 graus, 7 lances. Alinhada e decolada 1-0, voo 1-7-5. Ponto 3858, chegada a Mari, deixa para nível de voo 050, ajuste 9-0-9-2. 2258, autorizado direto e passo. Charlie Serra Eco no solo 2000, autorizado backtrack, táxi até horas, tá? A estacionar a frequência ali, boa noite. Obrigado. Posso final do procedimento do LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 95, boa. O 968 continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, já baixou e travou? Afirma. Decolado 127, controle 119.8. 119.8, gol 705, boa noite. 168, livre pouso, pista no 0, vento 110 graus, 89. Livre pouso, gol 1168. Boa noite, 1705, vai passar 2 mil pés na saída da Elza. Saída da Elza. 360, saída da Elza. Pode voar pro Atileta, o 705? Autorizado, direto Leda, gol no 705. Direto Leda, o 705, obrigado. Gol 1099, chame centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288-260, obrigado, boa noite. Somos 3-0 direita, Foxtrot 211, boa. 211 direita, Foxtrot, boa. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte, bom número. Direção 8, obrigado. Isso, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, 1, 133, 25, 705, boa noite. Boa noite, bom dia. Obrigado. 13258, desde as inscrições para 2010, permanece ajuste na 02, autorizado final de procedimento pelo ESP2, parte habilitada. Partiu 7, transporte 2002, vai ser mais habilitado o Estamos em 3190, boa noite. Oceano de Cristal, chegada da Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1092. É 050, 0102, a possibilidade de TAP? Autorizado, dentro de TAP. TAP, TAP. 3258, complexo final do procedimento ele é Sam Torre, 118, décima 95. 095, boa noite. Boa noite, boa noite. Ajuste 1012. Cheque trem, cruzou autorizado no zero, vento mais 189. Passa travado, limposta 3258. Zero, sem restrições, desça para 2.000 pés, permanece ajuste no 012, autorizado final do procedimento ELS-3, apitão no 0, responsabilidade. Pessoal parado, descendo para 2.000 com 0, 1.2, traço Passador 63, no carro. Sistema 6310, completo final de procedimento, Cami Torres. 118, decimal 95. 295, braço. Composto. Bom trabalho. Era 9,5, possível. Nós era 9,5, Salvador espera visual, vento 120 graus, com 7 nós, perto 1.700, visibilidade maior que 2. QNH nós era 2, temperatura 27 graus, que se usa 1 mais